Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz e você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo no YouTube. Muita gente sofre com dor de cabeça, chegando a procurar um serviço de urgência quando é muito intensa. A cefaleia é o termo médico utilizado para se referir às dores de cabeça que podem atingir qualquer indivíduo e tem diversas causas e características. Esse sintoma requer uma investigação, principalmente quando a dor de cabeça se torna mais forte e mais frequente. No Saúde é o tema de hoje, vamos conversar sobre a cefaleia. Eu sou Isabel Baez, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Estamos convidando hoje para a conversa o professor associado de Neurologia da UFPE, coordenador da pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da UFPE, responsável também pelo Ambulatório de Cefaleias do Hospital Oswaldo Cruz, Pedro Sampaio. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Saúde é o Tema. Pois, Isabel, só uma pequena correção, eu sou vice-coordenador. Desculpe. Bom dia a todos. Também estamos contando com a participação do estudante de medicina, de medicina da UFPE, membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Ana Eunice, que vai fazer aqui as perguntas junto comigo hoje. Ana, seja também muito bem-vinda ao programa Saúde é o Tema. Obrigada, Isabel. Fico muito feliz em participar desse momento. Iniciando aqui a nossa conversa, Pedro, o que é que caracteriza uma cefaleia? Bom, é interessante separar cefaleia das doenças que causam cefaleia. Então, cefaleia é dor de cabeça, é um sintoma. E várias coisas podem causar dor de cabeça. Então, a gente tem mais de 150 tipos de causas catalogadas com evidência científica de que estas podem causar dor de cabeça. Agora, tem algumas doenças que são muito frequentes na humanidade e que são alterações funcionais do cérebro e que têm como principal sintoma as dores de cabeça. A gente chama dor de cabeça de cefaleia, então a gente chama essas doenças de cefaleia primárias, onde a gente não tem uma causa estrutural, mas a gente tem uma alteração do funcionamento do cérebro causando dor. Então, dando continuidade, assim, a gente entender um pouquinho o que caracteriza, né, uma cefaleia. Quais são as possíveis causas dessa doença? Olha, quando a gente fala de cefaleia secundária, que é a cefaleia que tem lesão estrutural, aí é o que mais preocupa, em geral, as pessoas que procuram médico, né, de ter uma doença mais séria. Então, sinusite pode causar dor de cabeça, tumor pode causar dor de cabeça, aneurisma, quando rompe, pode causar dor de cabeça. Só que essas não são as causas mais frequentes. Eu vou falar para vocês quais são a segunda e a terceira doenças mais frequentes da humanidade, que são doenças que causam dor de cabeça. A segunda chama cefaleia tipo tensão, que é muito frequente. Se a gente juntar, assim, 10 pessoas, 4 vão ter esse tipo de dor de cabeça. É tão frequente que as pessoas chamam, entre aspas, de aquela dor de cabeça normal, certo? Não tem dor de cabeça normal, mas é tão frequente que as pessoas chamam desse jeito. E a terceira doença mais frequente na humanidade é a enxaqueca ou migrânia, que é uma doença que, apesar das pessoas acharem que é uma doença, entre aspas, boba, para quem tem pouco, né, é uma das doenças mais incapacitantes da humanidade. Por que ela é uma das doenças mais incapacitantes da humanidade? Porque ela afeta muita gente. Então, em geral, se a gente juntar 10 pessoas, 2 mulheres têm enxaqueca e 1 homem tem enxaqueca, então é mais ou menos 2 para 1 essa relação. E ela é uma doença mais ativa, principalmente naquela idade que a pessoa está trabalhando. Então, começa, em geral, na infância ou adolescência, ela pode ficar ativa a vida toda, mas a fase mais ativa é até 50 anos de idade, 60, depois ela na maioria das pessoas, começa a ficar um pouco mais infrequente. Então, por afetar tanta gente e estar ativa nessa fase mais, digamos, produtiva da pessoa, causa uma repercussão enorme para a pessoa em si, para a família, inclusive, porque muitas vezes quem tem enxaqueca, a enxaqueca interrompe os programas familiares, a pessoa trabalha a semana toda, no fim de semana quer curtir com a família e tem dor de cabeça, ou vai para uma festa e tem dor de cabeça, e afeta também o trabalho. Então, a pessoa falta, muitas vezes, e tem uma condição que a gente tecnicamente chama de presenteísmo, que a pessoa está lá, mas não está muito, né? Está lá, mas rende muito menos do que se tivesse sem a crise da enxaqueca. Então, é uma doença que realmente tem uma repercussão social bem grande. E, Pedro, como é que a gente consegue diferenciar aquela dor de cabeça que a gente acha que é normal de uma cefaleia que pode significar talvez uma condição mais crônica? Tá, então a primeira coisa é que não tem dor normal, né? Normalmente quando a pessoa tem dor é porque alguma coisa não está legal, não está funcionando bem. Então assim, eu vou mudar um pouquinho a tua pergunta para quando é que uma pessoa deve procurar um médico. Eu acho que talvez seja isso que você queira perguntar. Bom, primeira coisa é quando atrapalha a vida dela, certo? Quando a dor de cabeça começa a atrapalhar, a pessoa começa a ter com frequência, começa a ter um impacto na vida dela, na família, no trabalho, então é a hora de realmente procurar um médico. No caso da enxaqueca, a gente tem um número de crises por mês que a gente diz, não, a partir daqui a gente precisa fazer um tratamento de prevenção, um tratamento para diminuir o impacto da doença, que são 3 crises no mês. Se a pessoa tem 3 crises no mês, já está indicado procurar um médico. Agora, no caso, e a preocupação, quando é que isso pode ser uma doença séria, né, que é outra causa de procurar um médico, né? Então, assim, a gente tem alguns parâmetros. Primeira coisa, quando vem dor de cabeça mais algum sintoma, né, ou sinal, a chance de que aquilo é sintoma de uma doença que precisa de uma abordagem mais rápida é maior. Por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça e tem febre. A pessoa tem dor de cabeça e está perdendo peso. A pessoa tem dor de cabeça e já sabe que tem uma doença mais séria, tipo tumor, alguma doença inflamatória reumatológica, alguma doença do sangue, aí já precisa ficar mais esperto. Quando começa a perceber, além da dor de cabeça, algumas outras dificuldades, por exemplo, eu começo a ficar fraco em uma parte do corpo, ou eu tenho uma dor de cabeça, mas também tive crise epiléptica, então já merece uma abordagem mais rápida. Outra coisa são as dores de cabeça que são infrequentes, mas que se tornam frequentes muito rapidamente. Então, eu tenho uma dor, vamos dizer, a vida toda, 3 vezes por mês, em 2, 3 meses eu estou tendo dor todo dia. Isso não é um padrão normal de uma, como eu já expliquei, uma cefaleia primária, né? Então, a gente pensa que tem alguma outra causa maior por trás, e aí a pessoa precisa realmente procurar um médico. Aí a pessoa, assim, uma das preocupações, será que a dor de cabeça é de um aneurisma? Aí esse é o padrão que chama mais a atenção da gente, aquela dor que fica muito intensa, muito rapidamente, em segundos. Essa daí também merece procurar o hospital. Então, assim, se atrapalhar, procura um médico. Se tiver dúvida ou tiver alguma dessas coisas, procura um médico. Porque, como eu falei para vocês, tem 150 causas já mapeadas de dor de cabeça. E, às vezes, a pessoa que sente a dor de cabeça interpreta de uma forma equivocada a causa da dor de cabeça dela. E isso eu já vi até com o médico, viu? Eu atendo médico também. Às vezes, o médico, nele, ele interpreta de uma forma errada. A pessoa sabe, assim, que tem pressão alta. Ele diz, não, eu tenho dor de cabeça porque eu tenho pressão alta. Ou tem problema visual, tem dor de cabeça porque eu tenho problema visual. Então, ela já atribui aquilo à causa da dor de cabeça, e muitas vezes não é a causa, isso só faz adiar o descobrir qual é a causa e tratar a causa, né, para diminuir aí o impacto da doença. Como, imagina, são 150 causas mapeadas. Não é tão simples assim a gente dizer qual é a causa. Então, é melhor procurar um profissional habilitado para isso, certo? Que profissional? Aí veja, as dores de cabeça são tão frequentes que eu acho que todo médico tem que ter uma capacidade de uma avaliação inicial, certo? E aquelas dores que são mais frequentes e que são têm um impacto maior, normalmente o neurologista é a especialidade médica que está mais habilitada a tratar das dores de cabeça, porque a gente sabe. É treinado para fazer os diagnósticos dessas, que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Ou seja, diferenciar dentro dessas 150 causas, pelo menos 150 causas, qual é a causa realmente daquela pessoa. E, doutor Pedro, a gente queria saber se existe algum hábito de vida que o paciente pode ter que pode contribuir para o aparecimento da cefaleia. Bom, Ana, muito boa pergunta essa, porque está dentro daquela coisa de que a pessoa interpreta e diz, não, essa aqui é a causa, né, da dor de cabeça. Você sabe assim, né, que na Páscoa, de vez em quando me chamam assim para dar entrevista, para falar do coitado do chocolate. Me chamam provavelmente com a expectativa que eu meto o pau no chocolate. Só que assim, eu gosto de chocolate, tá? Então eu fui. Eu não acho que ele seja tão ruim assim. Por quê? Porque, assim, primeiro, é muito individual o que a gente chama de desencadeante, que muitas vezes não é a causa, é o que aperta lá. A pessoa tem uma predisposição para ter dor, por exemplo, a pessoa tem a doença enxaqueca, que é uma das mais frequentes, e aí aquilo que faz, vai lá, aperta o botãozinho do cérebro para desencadear a crise, certo? Então não é a causa. Primeiro, a enxaqueca é uma doença do cérebro. E aí aperta lá o botãozinho e aquilo começa a crise. Como é que a gente faz essa relação, se aquilo é a causa? Então, primeiro, quem chega para mim numa consulta, eu nunca dou uma lista de coisas para a pessoa evitar. Porque depende, cada um é cada um. A gente tem que fazer uma identificar naquela pessoa, primeiro, qual é a causa da dor, a doença. Depois, qual é o desencadeante. Então, tem um artifício que a gente usa, que eu até assim dou essa dica para vocês, que se vocês já levarem isso para o médico, já ajuda, que é um diário de dor de cabeça. Se vocês botarem no Google diário de dor de cabeça, tem vários modelos. E lá tem informação, várias informações, a frequência que acontece, a duração da dor, se vem outros sintomas associados à dor. E se a pessoa acha que fez alguma coisa que apertou o botãozinho, que foi o desencadeante. Então, com esse diário, a gente consegue ver se existe uma relação entre uma coisa e outra, né? Por exemplo, o chocolate. Se a pessoa comeu chocolate toda vez tem dor de cabeça, aí pode ser que seja, certo? Tem um fator complicador. E aí, eu vou começar falando, tem várias causas de dor de cabeça, mas eu vou começar falando da mais frequente, que é a enxaqueca ou a migrânia, mais frequente que leva ao médico, né? Mais frequente é aquela cefaleia de hipertensão que eu falei para vocês. Porque assim, a enxaqueca é uma doença muito, muito, muito interessante, porque ela não é só dor de cabeça. Ela vem muito mais coisa junto da dor de cabeça. Então, por exemplo, quem tem enxaqueca, se alguma de vocês duas tiverem, ou quem está me escutando, provavelmente vai se identificar. Então, assim, muitas vezes, um quarto das pessoas, antes de começar a dor, já começa a se sentir diferente. Às vezes, um dia, 2 dias antes. Então, começa a ficar mais irritado, às vezes o pescoço começa a ficar mais rígido, às vezes começa a bocejar, começa a ter uma dificuldade de concentração, a luz começa a incomodar, barulho muitas vezes nessa fase. Olha, eu estou vendo Isabel balançando a cabeça assim, então ela deve sentir essas coisas. E aí, nessa fase, tem uma região do cérebro que participa disso que a gente chama de pródromo, que é o que vem antes da dor, que é uma região chamada hipotálamo. E muitas vezes, essa região, quando começa a crise, a pessoa tem vontade de comer coisa doce. E aí é que entra o coitado do chocolate que leva a culpa sem ter. Porque a pessoa tem vontade de comer coisa doce, mas a crise já começou. E aí vai comer chocolate. Depois vem a dor de cabeça e a pessoa diz, não, foi o chocolate que causou isso. Muitas vezes não é. Aí depois vem a fase da dor, e às vezes antes da dor, vem alguns sintomas que a gente chama de aura de enxaqueca, que são sintomas neurológicos focais. Um quarto das pessoas tem. Então, assim, as pessoas têm alteração visual, pontos brilhantes, linhas brilhantes, pontos pretos, às vezes deixa, a vista fica turva, às vezes tem dificuldade de ver uma parte do campo visual, dormência no corpo pode acontecer, dificuldade às vezes até de falar, as palavras não vêm na cabeça. Então, o que é aquilo? É uma caneta, não vem o nome, eu só sei aquilo que serve para escrever. Então, isso a gente chama de aura de enxaqueca. Depois vem a dor, em geral é uma dor pulsátil, é uma dor muitas vezes de um lado da cabeça só, que atrapalha ou impede as atividades e que piora com o exercício físico. E sintomas como náuseas, vômitos, são frequentes. Foto e fonofobia, então luz incomodar, barulho incomodar. Isso na época da pandemia foi um grande problema, a fotofobia, porque hoje ainda é, né? Porque muita gente continua trabalhando online, então as telas, né, incomodam bastante. A crise da dor, em geral, dura de 4 a 72 horas. E depois vem a ressaquinha, que é tem o pródromo, que é o que vem antes, a ressaquinha a gente chama de pós-dromo, que a pessoa ainda não está normal. 30% das pessoas durante a crise de enxaqueca tem alteração de raciocínio. E isso muitas vezes atrapalha. Então, a pessoa fica mais desatenta, né, tem que fazer uma força maior para ficar concentrada. Isabel está só balançando a cabeça. Então, talvez ela se identifique aí. Então, veja, então não é só a dor que incapacita. Tudo isso incapacita. Eu tenho enxaqueca. Então, o que mais me incomoda é essa alteração do raciocínio que eu tenho durante a crise. Então, essa dificuldade de atenção, né, esse esforço maior mental que você tem que fazer para fazer as atividades. Bom, a gente, as pessoas postergam a ida ao médico, porque isso a gente já pesquisou, viu, Ana? A gente pegou aluno de iniciação científica e colocou lá do lado do médico do posto de saúde, da unidade básica. E ele anotava lá o que tinha levado a pessoa a ter dor de cabeça. E aí, 10% das pessoas eram atendidas por dor de cabeça. E depois o aluno ia lá e perguntava se a pessoa tinha dor de cabeça e via quantas vezes tinha. E uma boa parte dessas pessoas, com o médico na frente, não dizia que tinha dor de cabeça. E aí o aluno perguntava, por que você não disse? Você estava na frente do médico. Ah, não, porque minha dor de cabeça é da pressão. Minha dor de cabeça é porque eu estou estressado. Minha dor de cabeça... Entende? Então, essas causas que as pessoas atribuem atrapalham no sentido de postergar a ida ao médico. E muitas vezes ela toma remédio para dor e acha que está resolvendo. Então, uma parte respondia assim: não, eu não falei para o médico porque eu tomo meu analgésico e a dor passa. A dor passa por ela mesma. Aí o aluno perguntava, certo, mas quantas vezes na semana você tem dor de cabeça? Ah, 3 vezes na semana. Então veja, pelo menos 12 dias da semana a pessoa tomava analgésico. Hoje a gente sabe que o analgésico demais, remédio de dor demais, sem estar associado a um tratamento de prevenção, faz com que a enxaqueca piore com o tempo. Então ela se torne o que a gente chama de enxaqueca crônica. Então é uma enxaqueca que dói quase todo dia, pelo menos 15 dias no mês. E um dos principais fatores é tomar remédio demais, certo? Então, tomar remédio demais, você não está resolvendo. Tomar remédio para dor e a dor passar, você não está resolvendo o problema. Às vezes você está piorando. Por isso que é importante você procurar o médico. Quantas pessoas têm dor de cabeça quase todo dia no mundo? 3 a 5%. É muita gente. No Brasil, é mais. Chega a 7%. Provavelmente o uso excessivo de medicação para dor ajude isso a acontecer, né? Talvez o acesso ao médico também para procurar um tratamento de prevenção. Mas tem o que fazer, certo? Tem coisa, tem remédio que a gente pode dar, que a gente diminui esse impacto da doença, diminui a frequência da doença. Pedro, a gente tem algumas perguntas de telespectadores, mas para a gente não perder a linha de raciocínio, eu queria te perguntar, ainda na dentro da pergunta de Ana sobre a questão dos hábitos, bebida, fumo, influencia na cefaleia, na enxaqueca? É um desencadeante frequente, né? Bebida alcoólica. Então, assim, é uma impressão, assim, que às vezes a enxaqueca, ela diz assim, ó, uma coisa não está legal para você, você tem que ter uma vida mais saudável. Então, tem esse aspecto positivo. Então, o álcool é um desencadeante frequente, e dentre as bebidas alcoólicas, principalmente vinho. Vinho tinto é um desencadeante mais frequente. Tabagismo não está diretamente associada a ter crise. Só que, assim, a enxaqueca, quem tem, é uma doença genética, e ela aumenta um pouco a chance de você ter doença vascular. Então, infarto, AVC, não fiquem desesperados, porque aumenta muito pouco, certo? Mas se você juntar isso com o cigarro, aí a coisa já piora. Então, não é uma coisa boa de você juntar com enxaqueca cigarro, certo? Então, não. Aí, pergunta frequente. Estou aqui tomando meu cafezinho. Café é bom ou é ruim? Vejam, se vocês virem os remédios para dor de cabeça, tem cafeína lá. Né? Por quê? Porque se você tiver pouca dor, ajuda o analgésico ou anti-inflamatório a agir melhor. Só que do mesmo jeito que tomar café demais, tomar remédio demais, a cafeína também vai ajudando a enxaqueca a piorar. E tem um grupo de risco maior, que é exatamente o de vocês duas, que são mulheres jovens, certo? Então, o que é que a gente faz? Pessoas que chegam com dor de cabeça muito frequente tomando café, a gente pede cafeína em geral, não tem só no café, tem pré-treino, né, tem refrigerante, tem chá preto, chá mate. Então, a gente corta, pelo menos na fase inicial do tratamento. A gente agora vai partir para as perguntas dos telespectadores, né? Jorge Vinícius quer saber se tem alguma relação entre a privação de sono e o aparecimento de cefaleias que duram o dia todo. Tem a ver. Assim, a gente chama isso de fator de cronificação. O que é fator de cronificação? São coisas que a gente faz que aumentam o risco das cefaleias irem piorando com o tempo. Então, privação de sono é uma coisa frequente, e insônia também. Então, distúrbios do sono em geral, não só insônia, né? Quem tem apneia do sono, né? Então, quando é que a gente pensa que a pessoa tem apneia do sono? Sintoma frequente de apneia é ronco noturno, e a pessoa acordar no outro dia que parece que o sono não foi suficiente, que o sono não foi adequado para a pessoa descansar. Isso também pode ajudar as doenças que causam as dores de cabeça irem piorando com o tempo. Certo? Então, sim, faz parte das orientações, por isso que eu digo, assim, que faz parte do tratamento das dores de cabeça você ter uma vida mais saudável. Quer saber uma coisa? Sabe, Ana, a gente gosta de fazer umas pesquisazinhas aqui na UFPE, né, em dor de cabeça. E aí, uma delas foi feita com um aluno de medicina. Sabe outra coisa que piora? Uso excessivo de internet, sabe? Então, já tem vários estudos mostrando que o uso de internet pode viciar, né? Sim, você tem até abstinência quando você... Ah, esqueci o celular. Meu Deus, meu celular, cadê, né? Então, você já fica meio nervoso. Então, uso excessivo de internet, ou de tela, ou de computador, ou de celular, sim, pode atrapalhar e ir piorando as cefaleias primárias. É uma coisa que quem tem muita dor de cabeça é bom dar uma... Nem sempre é possível, né? Às vezes as pessoas trabalham com internet o dia todo, mas tentar dar uma limitada, né? E, inclusive, interfere no sono, né? Isso também está muito associado à insônia. Então, é uma das coisas que a gente orienta quem tem insônia é evitar a tela à noite. Né? Porque fica muito. O cérebro da gente interpreta duas coisas, luz e falta de luz, né? Escuro. Então, falta de luz à noite luz é dia. Se você começar a ficar usar muita tela à noite, aí você confunde o cérebro. O cérebro vai achar, eita, é de noite ou é de dia? Aí você desregula esse ciclo sono-vigília. Eliane Oliveira, ela está querendo saber, na verdade Pedro já comentou brevemente, mas pode ser que ela tenha chegado depois. É verdade que a mulher é mais propensa a ter enxaqueca do que o homem? É verdade. E principalmente durante a fase reprodutiva, porque assim, não é que os hormônios femininos sejam a causa da enxaqueca, mas eles são importantes desencadeantes das crises. Então, na verdade, assim, né, as mulheres têm mais propensão a ter dor em geral. Vocês são mais perfeitas que a gente, mas tem umas diferençazinhas. Essa é uma delas. Então, a mulher tem mais chance de ter dor e de ter dor de cabeça. Agora, durante a fase reprodutiva, isso é pior porque antes da menstruação, o hormônio estrógeno, ele tem um nível X e ele cai para que a mulher possa menstruar. Essa queda desencadeia crises piores. Então, é muito frequente quem tem enxaqueca ter na fase perimenstrual crises piores. E o anticoncepcional tem a ver? É uma pergunta frequente. Tem, porque, na verdade, quem toma anticoncepcional, esse nível desse hormônio estrógeno é mais alto. Então, quando você para menstruar, a queda é maior. Então, sim, pode influenciar nesse período perimenstrual com crises mais fortes. Então, em criança, é mais ou menos assim, um menino para uma menina que tem enxaqueca. Depois que entra na puberdade, aí dispara a mulher, né? Fica 2 a 3 para 1. E depois da menopausa, como grupo, as mulheres tendem a melhorar da enxaqueca. Mas tem alguns que não melhoram, tem alguns, inclusive, que pioram. E nesse período perimenopausa, pode ter uma piora maior, porque tem uma flutuação maior hormonal. Então, pode ter uma piora. Então, sim, mulher tem um risco maior de ter enxaqueca e tem essa questão com a relação com o ciclo menstrual e com o ciclo reprodutivo. Ah, outra coisa, quando engravida, em geral, melhora, viu, como grupo. Então, isso é uma boa notícia. Tem uma enxaqueca com frequência e a pessoa engravida, dá um estabilizado, não tem aquela flutuação hormonal todo mês, aí melhora. E tem uma pesquisa aqui da UFPE que mostra que lactação protege. Então, durante o período que a mulher está amamentando, também você tem menos crise de enxaqueca na maioria delas. Doutor, o senhor falou um pouquinho da profilaxia, da enxaqueca, mas a gente queria entender como é que funciona esse tratamento. Da enxaqueca não, perdão, da cefaleia de modo geral. Da cefaleia de modo geral. Então, assim, eu vou falar das duas principais, depois eu vou falar, você me deu uma deixa aí, Ana, de falar de algumas. Um grupo que é um pouco mais raro, mas que quem está escutando, é importante que pense, será que eu tenho isso? Porque aí procura um médico. Certo? Então, assim, da cefaleia tipo tensão e da enxaqueca, das dores de cabeça em geral, faz parte do acompanhamento diário de dor, porque isso ajuda até para a gente ver o efeito do tratamento. Aí, esse diário, ele ajuda a gente a identificar os desencadeantes naquela pessoa, o que é que aperta o botãozinho para ter a dor. Aí, assim, tem coisas não medicamentosas e medicamentosas, que especialmente na enxaqueca tem mais comprovação científica que melhora. Então, coisas não medicamentosas. Naquelas pessoas que têm como desencadeante o estresse, como desencadeante frequente, então fazer psicoterapia, principalmente terapia cognitivo-comportamental, é uma coisa que pode ajudar. Meditação pode ajudar, certo? Exercício físico. Muito importante, porque você, apesar de que durante a crise o exercício pode piorar a intensidade da dor na enxaqueca, você fazer exercício regular serve como um preventivo natural, Tá? Então, é importante. A obesidade é uma coisa que piora a gravidade, tanto da cefaleia tipo tensão quanto da enxaqueca. Então, faz parte do tratamento quem está acima do peso perder peso. Certo? Aí, tratar as coisas associadas. Por exemplo, vocês falaram aí de insônia, se tiver, tratar, né? Muitas vezes vem algumas doenças que a gente chama de comorbidades, que são mais frequentes, não são a causa, mas são mais frequentes em quem tem as cefaleias primárias do que em quem não tem. Por exemplo, transtornos ansiosos e depressivos são frequentes. Então, tratar também. E aí, tratar a crise, porque muitas vezes a crise está maltratada e a pessoa passa dias com dor. A gente pode melhorar esse tratamento da crise e ter medicações que são para dor em geral e tem medicações específicas para enxaqueca. E aí o médico, depois disso, para e pensa: tem indicação de fazer um tratamento profilático? 3 crises no mês? Tem. Então, aí tem vários remédios que a gente pode usar, inclusive no SUS, certo? Tem muitas opções de tratamento. Bom, deixa eu falar um pouquinho daquela classe que é um pouco menos frequente, que a gente chama de cefaleias trigeminoautonômicas. É uma dor que ela é um grupo de dor bem interessante, porque normalmente ela sempre acontece do mesmo lado da cabeça. E quando a pessoa tem a dor, aí tem o que a gente chama de sintomas autonômicos. O que é isso? Do mesmo lado da dor, o olho pode ficar vermelho, pode lacrimejar, pode ficar inchado em volta do olho, o nariz pode entupir do lado da dor, aí pode escorrer o nariz daquele lado. Então, assim, é um grupo de dores de cabeça mais raras, mas eu estou falando aqui para as pessoas em geral, porque em geral a gente demora 10 anos para a pessoa conseguir chegar no médico que faça o diagnóstico. Então, se as pessoas acabam ficando indo para urgência, para urgência, para urgência, chega lá na urgência, toma um remédio para dor e aí é mandado para casa e fica nessa. Então, se esse tipo de dor específica, esse aí é a dor que aí o neurologista tem que matar no peito, certo? Essa é uma dor bem para ir para o neurologista. Então, se você tiver essa dor e conversar com seu médico sobre a possibilidade de ter uma avaliação do neurologista. Porque como são dores mais raras, aí nem todo médico tem essa digamos, conhece com detalhes o diagnóstico para separar cada um desse tipo. E o neurologista é treinado para isso durante a residência. Pedro, antes de eu passar para a pergunta de um telespectador, ainda seguindo na questão do tratamento, o paciente ele tem que mudar alguns hábitos de rotina enquanto está fazendo o tratamento, ou ele pode fazer o tratamento sem nenhuma prescrição assim médica de questão de hábitos, trabalho, rotina? Deixa eu entender, Isabel. Então, a sua pergunta é: ele se tratar sem ir ao médico ou é tratar só com remédio? Não, enquanto ele está fazendo o tratamento, assim, ele vai para o médico faz o diagnóstico e passa o tratamento. Existem alguns hábitos durante esse tratamento que ele vai ter que mudar, assim, questão de alimento, ele vai ter que ser acompanhado para mudar a alimentação, ele vai ter que ser acompanhado por outros médicos, ou assim, só com o neurologista, assim, o neurologista passa o tratamento e é isso. Entendi a pergunta. Então, assim, vamos lá. Então, tem algumas coisas que já tem uma relação científica estabelecida que podem piorar as dores de cabeça, as causas mais frequentes, né? Principalmente a enxaqueca, que é a mais estudada delas. Então, isso que eu falei para vocês de obesidade, né? Ter doenças associadas, transtorno depressivo, transtorno ansioso, isso é uma coisa bem estabelecida. Então, às vezes o neurologista vai precisar de ajuda. Por exemplo, se a pessoa tem o diagnóstico de um transtorno depressivo e ansioso, muitas vezes a gente manda para o psicólogo para fazer psicoterapia e também para o psiquiatra, se for o caso, né? Se for uma depressão grave, se for um transtorno ansioso grave, a gente manda para o psiquiatra. Aí, se exercício físico é uma coisa que faz parte. E aí o educador físico entra na jogada também. Aí ele pode nos ajudar nesse sentido, né? E para perder peso, né? O endocrinologista também. aqueles outras coisas que aí eu acho que aí é uma prática não adequada, porque eu vejo com alguma frequência as pessoas irem até para médico, às vezes nutricionista, e sair lá com a lista de coisa para não fazer ou deixar de comer. E como eu falei, isso é muito, muito, muito individual. Então a gente tem que, naquela pessoa, tentar fazer essa associação, se aquilo não é a causa, obviamente, mas é uma das coisas que aperta o botão para a crise. E aí esse diário de dor nos ajuda bastante. Então, é uma tarefinha muito importante da pessoa que está se tratando fazer esse diário de dor. Tem aplicativo, inclusive, hoje em dia. Não é só papel, não. Tem papel, vocês botarem no Google. Mas tem vários aplicativos que se pode fazer e que ajuda. Até mesmo essa relação, por exemplo, que eu falei com a menstruação, né? Nem sempre ela acontece, não é em toda mulher que acontece. É frequente, mas nem sempre acontece. E tem mulheres que às vezes fica com, só tem crise na época da menstruação. Nessas tem coisas diferentes que a gente pode fazer só nesse período, certo? Mas a gente só pode fazer essa associação a pessoa anotando, fazendo o diáriozinho lá. Então é muito, muito, muito importante durante todo o tratamento, até para a gente ver o efeito do tratamento e até para a gente ver quando a gente parar o tratamento. Que essa é outra coisa. Quanto tempo eu trato? Olha, tem que ser, não é por pouco tempo. Também não é para a vida toda. Certo? Então, eu tenho que comprovar para contar esse tempo que a pessoa está bem. Aí, para isso, eu preciso do diário. Eu vou contando os meses. É um erro frequente, isso aqui é importante a gente falar, que a pessoa começa um tratamento de prevenção e todo mundo não gosta, ninguém gosta de sentir dor, né? Então, as pessoas querem uma resposta rápida dos remédios. Mas o tratamento de prevenção, qualquer um deles, demora em torno de 3 semanas para começar a fazer efeito. Então, a gente precisa de pelo menos 2 meses para avaliar o efeito. E aí, é um erro frequente, a pessoa chega assim com 3, 4 semanas e aí para o remédio, porque acha que não está funcionando. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? É um tratamento a médio prazo. Aí, quanto tempo deixa com o remédio? Quando a pessoa está bem, com a frequência baixa de dor, a gente tenta deixar por pelo menos 1 a 2 anos. E aí, para. Outra coisa importante, como essas doenças são doenças que têm controle, mas não têm cura, porque são genéticas, então os genes estão aí com a gente a vida toda, vai ter uma época que ela vai estar pior, vai ter uma época que ela vai estar melhor, vai ter outra época lá na frente que ela vai estar pior, vai ter outra época que ela vai estar melhor. Ela anda assim, em períodos de pior e melhor a vida toda. E aí a gente trata para tornar um período de piora voltar ao período de melhora. Aí a gente tira o remédio. Pode ser que lá na frente a pessoa piore de novo. Então, é importante a pessoa perceber quando começa a ir piorando, porque nessa fase é mais fácil ser tratado que já chegando ruim. Chegando ruim vai melhorar também, mas aí é mais difícil do que chegar naquela fase que está ficando ruim ainda. Certo? Então, é bom a pessoa ter essa perspectiva para conhecer a sua doença e saber quando deve voltar ao médico. Porque pode ser que ela fique 5 anos bem, 10 anos bem, e lá na frente comece a perceber que está piorando de novo. E a gente tem a pergunta do nosso telespectador. A Tober quer saber se tem a diferença entre a enxaqueca com aura e a sem, além da mudança na visão que o senhor havia falado. Veja. Tem, assim, diferença no processo cerebral que causa a aura, né? Mas a doença não muda muito. Então, não é só alteração visual, né? Eu queria só enfatizar isso, porque a alteração visual é o mais frequente, dormência também é uma alteração frequente, mas muita gente tem, por exemplo, vertigem, né? Entre aspas, tontura, e que acha, ah, não, isso é labirintite, mas aí, se a pessoa começar a perceber que essa vertigem, as coisas se movimentando, a pessoa se sentir se movimentando, vem frequentemente junto com dor de cabeça, é possível que a causa dessa vertigem não seja labirintite, seja enxaqueca. Veja como a enxaqueca é uma doença complexa. A gente acha que só é dor de cabeça. Não é dor de cabeça. Também é dor de cabeça, mas tem muito mais coisa além disso. É a causa mais frequente de vertigem não causada pelo labirinto, que a gente chama de vertigem central. Doutor Pedro, o senhor comentou um pouquinho sobre a automedicação e o agravo de sintomas de cefaleia. Queria que o senhor também adentrasse um pouquinho mais sobre esse tema, porque muitas vezes a pessoa sente uma dor de cabeça, aí toma aquele dipirona, e vai tomando, e chega um momento que não resolve. Então, o que o senhor recomenda para essas pessoas e quais são os perigos dessa automedicação? Tá. Primeira coisa, às vezes a pessoa vai para urgência, isso a gente pega no ambulatório de vez em quando, e aí o médico lá, não é assim, é tal, um erro de comunicação, digamos assim. A pessoa diz, não, você está com uma crise de dor, aí você vai tomar tal remédio de 6 em 6 horas. E a pessoa interpreta que isso aí não é para parar de tomar esse remédio, é para continuar sempre, né? Às vezes chega tomando remédio mesmo sem dor de horário. Não, aquilo ali é por um período, até você pergunta ao médico por quanto tempo. É quando ele passar a receita. É importante essa pergunta. Depois, assim, tem alguns remédios que já estão comprovados que ajudam a piorar mais rapidamente essas dores de cabeça. O pior de todos é a classe dos opioides, certo? Então, aquelas medicações que têm tramadol, codeína, que são medicações relativamente frequentes usadas para dor. No caso da dor de cabeça, não é uma opção boa. Infelizmente, é uma coisa que é muito frequentemente usada na urgência. Então, a pessoa chega lá, e aí a primeira coisa é o tal do tramadol, certo? Tem outras coisas melhores, mas ele muda o cérebro mais rapidamente, no sentido de ir piorando a frequência dessa dor. Assim, esses remédios têm uma série de efeitos colaterais. Os opioides, especificamente, têm um perigo de uso abusivo, de viciar, né? Então, isso é um problema importante. Vocês veem aí, né, a epidemia, vocês devem ter ouvido falar, a epidemia dos opioides nos Estados Unidos. Então, é uma classe que pode, claro, quando a gente passa uma medicação, a gente espera que cause o bem, mas também tudo tem dois lados, né? Então, ficar de olho nisso. Os analgésicos e anti-inflamatórios, eles podem ter uma série de efeitos colaterais, gástricos, né, renal. Imagina, tomar anti-inflamatório todo dia, o rim vai para o espaço, né? É uma causa também importante de insuficiência renal e de até as pessoas irem para a diálise. Então, assim, essas drogas, tirando os opioides, que eu acho assim, que em casos só muito, muito, muito específicos é que a gente usa. As outras não devem ser usadas? Não, podem ser usadas, o médico deve orientar, mas o grande erro da pessoa é achar que é só isso. Não é só isso. Então, é também associar o tratamento da crise com o tratamento de prevenção que eu falei aqui. Por quê? Porque a ideia é que você diminua essa frequência para que você tenha a necessidade menor de tomar um remédio para dor, porque você está tendo menos dor. Certo? Essa é a ideia. É caro o tratamento de prevenção? Tem drogas muito baratas. Tem drogas que o SUS dá, né? Então, você não, não, a pessoa não vai ter um custo alto, ou vai ser sem custo, né? Porque o SUS está para a pessoa, porque o SUS está dando. Então, realmente, se tiver tendo com frequência maior de que 3, 4 vezes por mês, procurar um médico para que veja esse tratamento de prevenção também. E, Pedro, para quem não tem enxaqueca, assim, tem a cefaleia que hoje, assim, não sei como é considerada aquela dor de cabeça normal. Cefaleia de tensão, que eu falei no início, né? Isso. Tem tratamento preventivo também. E qual é a constância que uma pessoa que tem essas dores de cabeça, que não são enxaquecas, mas tem uma constância, qual é o período de tempo que ela tem que estar ali sendo acompanhada com o neurologista, que ela tem que ir para uma consulta e voltar? Essa aí não tem uma regra, assim, esse ponto de corte da enxaqueca que eu falei. Aí a gente vai avaliar o impacto que a doença tem na vida da pessoa, certo? Então, assim, se você se chegar para mim tendo uma frequência de 2 vezes por semana, eu não tenho a menor dúvida de que tem indicação da gente fazer o tratamento preventivo também, certo? Mas frequências mais baixas, né, aí depende do impacto da pessoa, que a pessoa tem. Coisas não medicamentosas que também podem ser feitas quando a frequência não é tão alta. Então, essa questão, por exemplo, do relaxamento, meditação, tudo isso são coisas não medicamentosas que podem ajudar. Exercício físico, né? Então, é o impacto. Está atrapalhando minha vida? Tá. Está sendo com frequência? Tá. Então, procura o médico. E aí, na dúvida, procura o médico, discute com ele, ele vai ver tentar mensurar, tem medidas que a gente pode fazer isso, objetivas, do impacto que a dor de cabeça está tendo na vida da pessoa, para ajudar a decidir se começa ou não começa o tratamento de prevenção. E, doutor, a gente queria também entender quais são os principais mitos relacionados às cefaleias que o senhor mais escuta, assim, quando o paciente chega ao consultório, que o senhor escuta veiculado por aí. Essa questão, assim, de a pessoa atribuir causas da sua dor de cabeça que não é a causa, é mais frequente, né? É da visão, né? É pressão alta. Pressão alta pode dar dor de cabeça? Até pode, né? Mas se ela subir muito rapidamente, se for um nível de pressão muito alto. Muitas vezes o que acontece é o contrário, né? A dor aumenta a pressão, é uma reação normal do organismo. Aí a pessoa vai lá, mede a pressão e está mais alta. Detalhe: essas pessoas que têm essa tendência com dor a subir a pressão, provavelmente têm uma tendência para ter pressão alta também. Então tem que ficar de olho se tem ou não tem pressão alta, porque talvez você tenha duas coisas para tratar aí, né? A dor de cabeça e a pressão. A história das comidas é muito frequente, né? Você glúten, né? Tirar glúten, lactose, essas coisas são mitos muito frequentes, né? E não é um mito, mas é uma crença de que a pessoa com o seu tratamento para cortar a dor naquela hora está se tratando, tá tratando a doença. E na verdade você só está, assim, apagando o incêndio, né? Não tá tratando a causa da história. Eu já escutei também que você não pode vomitar quando você tá com dor de cabeça, porque isso já causa algum problema. Eu não sei se é mito ou se é verdade. Não tem nenhum problema em relação a isso, mas obviamente que não é uma coisa muito agradável você ficar vomitando, né? Então faz parte do tratamento da crise você tratar a náusea e o vômito. Porque você vomitar com frequência, você pode desidratar, você pode criar outros problemas, né? Então não é não poder vomitar porque pode causar piorar a dor, não. Mas assim, ficar vomitando em si, qualquer situação, não é só dor de cabeça, né? Pode causar sim problemas físicos. Então faz parte a gente tratar a náusea e o vômito. Não é só tratar a dor, tratar as outras coisas que vêm junto. Pedro, fala um pouquinho mais. Você já falou em torno do programa, onde é que a gente pode encontrar tratamento no SUS, mas fala mais um pouco dos serviços de saúde, onde é que os ouvintes podem encontrar esses médicos, o tratamento também, e políticas públicas no geral. Bom, primeira coisa, eu acho que como as dores de cabeça são muito frequentes, qualquer médico tem que tratar, né? Então, eu fico muito feliz porque eu sou neurologista e eu tenho um ambulatório de neurologia e de dor de cabeça. No meu ambulatório de dor de cabeça, roda os residentes do programa de saúde da família, que eu acho ótimo, porque eles têm que saber tratar as cefaleias primárias, certo? Então, primeira porta de entrada é o médico generalista. Se ele achar, o médico generalista, que precisa de um acompanhamento mais especializado, aí o profissional que normalmente trata das dores de cabeça, enfatizando, eu acho que todo médico tem que saber tratar, tá? Pelo menos as dores que não são tão complicadas. Mas se achar que não, tá, o problema é maior do que a maioria tem. Aí, ou eu tenho dúvida do que é que pode estar causando aquilo. Aí, a especialidade médica que trata disso é a neurologia. Então, neurologia tem, até onde eu sei, nas policlínicas, tem UPAE, tem em alguns hospitais, ambulatorialmente, então, tem no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital das Clínicas, eu não tenho certeza, mas eu acho que no Getúlio Vargas também. Então, vai para o neurologista. Aí, quando a dor é muito complicada, que aí o neurologista acha que precisa de um tratamento mais especializado ainda, aí vai dentro da neurologia, tem os ambulatórios de dor de cabeça. Que aí nós temos, até onde eu sei, não sei todos os serviços, no Hospital das Clínicas e no Hospital Oswaldo Cruz, certo? Eu sei que o Hospital da Restauração está começando também um ambulatório de dor de cabeça, mas eu não sei qual é a via para chegar lá. O Hospital Pelópidas também tem está fazendo um ambulatório de dor de cabeça dentro da neurologia. Estava sendo assim lá em quem ficou internado e depois recebia alta e era acompanhado. Eu não sei se é encaminhamento, consegue marcar. Mas com encaminhamento da neurologia, Hospital das Clínicas e Hospital Oswaldo Cruz, com certeza. Pedro, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Eu vou te passar a palavra para que você faça uma fala final para os nossos ouvintes, rapidinho, para a gente partir para as finalizações. Bom, eu queria agradecer aqui a oportunidade de falar para o público sobre esse problema, que é um problema assim tão frequente na vida das pessoas, né? E eu espero que vocês tenham entendido a importância do tratamento. Engraçado que eu começo assim a aula lá na... Ana, você está em que período lá? Você está no oitavo período que eu dou essa aula de dor de cabeça? Aí eu começo assim: quem teve dor de cabeça esse ano? Quase todo mundo da turma levanta. Que é para os médicos perceberem a importância da dor de cabeça. Aí eu queria agora que as pessoas que convivem com pessoas que têm dor de cabeça também soubessem a importância disso. Certo? Porque, às vezes, quem convive tende a minimizar o problema, né? Porque não é um problema visível, dor, né? Só quem sente é que sabe que está tendo, né? Então, sim, é uma coisa que pode ser incapacitante e que, se tá atrapalhando a vida da pessoa, merece um tratamento médico. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Nós agradecemos muito. Eu tenho certeza que deu para ver muita coisa e deu para entender a importância da dor de cabeça e de tratar a dor de cabeça. Eu agradeço também a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Ana Eunice, que fez as perguntas junto hoje comigo. Ana, também muito obrigada. Foi um programa bem... Acho que deu para aproveitar muito. Produtivo. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade. Foi muito bom estar aqui trazendo informação, né, para todo mundo de um tema que é tão recorrente na vida de tanta gente, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, João Pedro Rodrigues e Isabel Baé, junto com os estudantes da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da UFPE, sob a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais está uma batista de jornalismo, coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral, edição de podcast, João Pedro Rodrigues. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.